fãs de basquete, bem-vindos de volta ao expressobsr.com.br, o nosso podcast. Vamos tentar ser semanal, mas essa semana não vai dar para ser semanal. Foi uma semana bem difícil, com muito trabalho, com muita coisa para fazer, e terminou que eu vim para a praia, peguei uma puta chuva, entrei em uma meia dúzia de poça d'água e perdi a minha placa dianteira. Só vou poder voltar amanhã, então a gente está gravando de maneira um pouco improvisada. A gente vai tentar melhorar o áudio na edição. Lucas, boa sorte. E bom, vamos falar sobre as novidades aqui. A novidade é que agora passa a ser meu parceiro de programa, o nosso amigo Lincoln Fiuza, diretamente de Brasília. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a todos aí pro programa. Vamos debater e vamos discutir aí os andamentos do basquete em cadeira de rodas no Brasil. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu em 2014, quais são as perspectivas para 2015 e 2016 e tentar traçar um paralelo de boas práticas e o que a gente acredita que seja melhor para o esporte e melhor para o atleta. Eu volto a treinar essa semana, eu volto a treinar no meu ex-time, mas eu ainda não tenho certeza se eu tô falando já ex-time, porque eu não tenho certeza se eu vou continuar nele. Tem outras propostas mais legais. Eu gostaria de continuar pelos amigos que vão ficar lá. É um time que aprendeu a jogar junto e aprendeu a jogar junto muito bem, mas eu não concordo ainda com várias coisas que a diretoria faz e com o rumo que os nossos líderes têm tomado em relação a como lida com dinheiro. Dinheiro é sempre uma coisa difícil de dá, mas lá é um pouquinho mais, então eu ainda não tenho certeza se eu vou ficar, mas eu volto a treinar, eu só não sei se eu vou deixar ser inscrito nas competições, até porque, como eu disse, tem outras propostas. Lincoln, algum plano para 2015 para você? Nós estamos trabalhando com... Eu estou retomando agora um trabalho com uma equipe nova aqui no DF. Tem lugar para mim aí? É esporte, escola. É uma equipe... Vamos começar praticamente do zero. A minha ideia é trabalhar com jovens mesmo, na faixa aí até 20 anos. Talvez alguns veteranos que estão aí parando, queiram vir contribuir, até para passar experiência com o pessoal. Já conversei com alguns meninos aí que não estão nos planos das equipes aí, que estão trabalhando no alto rendimento mesmo. A ideia é trazê-los para mantê-los em atividade. E você sabe que no nosso país a gente não tem nada voltado ao atleta veterano, né? Ao master que seja, né? Era uma coisa que deveria ser pensada, né? Mas ainda não está sendo. E então vou começar um trabalho novo com a equipe nova para... Estou pensando em fazer um trabalho de base mesmo. Não sei nem se muito para esse mesmo clube, né? A proposta lá é a gente trazer novos atletas, de repente seja até aproveitado por outras equipes. Mas quero manter o trabalho e retomar a minha participação na federação local aqui e na confederação, participando de um clube mesmo e acompanhando, coordenando o projeto lá. Esse é o meu planejamento pessoal para 2015. Muito legal. E dizer também que é uma coisa que tem me deixado muito feliz nos últimos dias. Lincoln e eu estamos negociando a participação de alguns atletas e técnicos para o nosso programa de podcast para falar sobre o Mundial Juvenil de 2001, para contar como foi, para contar o que aconteceu naquela época, por que aquela seleção foi tão longe e as outras seleções depois dela não foram tão longe, e tentar resgatar fotos, resgatar vídeos, deixar dentro do expressobsr.com.br uma coisa que não existe em outro lugar, que é um registro do que foi o melhor desempenho do Brasil em competições internacionais até o presente momento. Estamos conversando com Doinha, com Marquinhos e com o Írio. E eu tô bastante ansioso para conversar com eles. Eu realmente... Eu sou de Santa Catarina, o campeonato foi em Blumenau. E eu tava lá por perto, eu assisti alguns jogos. E foi muito bacana. Na época eu não jogava basquete. Mas lá plantou a sementinha em mim que diz: eu quero fazer parte de uma coisa parecida com isso. E bom, vamos tentar chamar eles para conversar. Eles já toparam, só estamos acertando as questões de agenda. É muito importante, é um resgate aí do histórico que aconteceu, um mundial histórico que aconteceu aqui no país, né? E de lá para cá, além dessa evolução em quadra que você citou, a gente também não teve nenhuma investida a nível internacional de trazer competições para cá, né? Eu não lembro aqui, buscando da memória de lá para cá, da gente ter feito algum torneio que seja pré-olímpico. Não, acabou tendo o pré-olímpico logo em seguida, que foi em Vitória, né? A Copa América, mas foi seletivo para o Mundial em 2002 no Japão. Mas de lá para cá, principalmente recentemente, a gente não tem, a confederação não tem conseguido trazer para o país, né, para o Brasil, alguma competição, que eu lembro agora, não estou lembrado, mas não tem trazido mais nenhuma competição internacional, nenhuma seletiva, nenhum torneio, nada que promova esse intercâmbio, né? Então a gente está tirando. Esse movimentando. Você tem alguma informação que eu não estou lembrando agora aqui de cabeça? Pode ter tido alguma coisa. Acredito que tirando o Parapan-Americano de 2007, que não tem a ver com isso, não teve nenhuma competição desse nível, desse porte aqui. É porque eu estava fazendo um recorte pela própria confederação, né? Porque na verdade o Parapan, ele é o comitê que organiza, então a gente sabe que o nível de organização e o próprio Parapan era uma organização em parceria com o governo federal, né? Então é um outro patamar, mas legal. É outra coisa, mas bom, a competição de alto nível feita no país depois do Parapan não teve. E antes do Parapan tiveram poucas. De qualquer forma, o Brasil carece um pouco desse tipo de intercâmbio. Você pontuou muito bem e precisa ser feito. Talvez conversar com eles por que não foi feito mais. Mais do que isso, porque a minha dúvida é: chegamos tão longe porque estávamos no Brasil? Ou chegamos tão longe porque houve um trabalho realmente que colocou o Brasil nesse nível, que teve um trabalho de base, que teve um trabalho de estruturação de equipes, que teve um trabalho de formação de atletas, ou que a gente teve sorte de ter uma geração muito talentosa que ainda hoje é a base da seleção brasileira, mas que não tem galgado bons resultados internacionalmente. Na verdade, o modelo vai se esgotando, né? Essa é a minha dúvida. E se vocês tiverem perguntas para fazer para eles, mandem para expressobsr.com.br, certo? Começando aqui, o ano começou 2014 com um baita problema de 2013. O que aconteceu? Alguns campeonatos, por diversos motivos, não ocorreram em 2013 e foram empurrados com a barriga, e eu não consigo achar nenhum termo melhor que esse, para o começo de 2014. Inclusive, eu estive em Manaus competindo a divisão de acesso pelo meu clube e ficamos em quinto lugar. Mas era uma competição de 2013 e nós competimos em 2014. Houveram outras também, o campeonato da primeira divisão também aconteceu em 2013 em Brasília. Lincoln? Em janeiro. Não, foi isso, em janeiro. Janeiro, o campeonato de 2013 aconteceu em janeiro de 2014. Na realidade, eu acompanhei muito bem essa situação que houve nessa necessidade de prorrogar os campeonatos, porque na realidade a confederação ela se valeu de um edital do Ministério do Esporte para levantar os recursos para as competições. O problema que o problema não é nem problema, na realidade era uma condição do edital. O edital não era para se executar competições ainda em 2013. Era um edital que estava se preparando os calendários de 2014 e o desse ano, 2015. Foi um edital para 2 anos que o Ministério do Esporte fez, exatamente para ajudar as confederações a se planejarem, não só em competições, mas em lá você tem recursos para capacitação, essas coisas que a gente nunca tem mais na nossa modalidade, mas lá tem recursos para a própria CBB, o Basquete Andante, a Confederação de Basquete Andante, eles têm recurso para aquela, eles têm um projeto que é, acho que é a Universidade do Basquete, tem um nome parecido com esse, onde você tem as clínicas de treinamento de novos árbitros, clínicas para técnicos. Então, usei esse edital especificamente, que eu estou citando aqui, que na verdade não foi nem a CBBC que entrou, ela geralmente entra, quem entra lá que tem condição de entrar, que pode entrar, é o CPB que entra por ela. Eles entraram praticamente, a finalização dos documentos, o prazo que finalizava a entrega de documentos era um mês da competição aqui em Brasília, que estava previsto para novembro. Então, só que o Ministério, eles não, são todas as federações, confederações entregando pedidos de apoio, né, nesse edital, eles não conseguem demandar as análises e as autorizações e a liberação dos recursos com 20 dias, como foi feito, 30 dias praticamente, porque como tudo isso é feito através do SICOM, o SICOM é um sistema do governo federal onde você consegue entrar e ver desde o início do planejamento do plano de trabalho dos eventos esportivos ou de outros eventos, qualquer evento, qualquer convênio com o governo federal, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, você vê lá, mas no caso do que eu estou falando desse edital do Ministério do Esporte, você consegue ver a cotação de preço que foi apresentada para alimentação, hospedagem, vê tudo. Você vê a prestação de contas em detalhe também, porque tudo é digitalizado, fica lá, e acessa, e qualquer cidadão acessa através do sistema de convênios do governo federal. E lá eu vi que o último documento que a CBVC deu entrada para se cadastrar, né, para participar desse convênio, desse edital, foi documento que eles apresentaram por volta do dia 25 de março. A competição estava prevista para acontecer aqui começando acho que 20 e poucos de novembro. 25 de outubro, desculpa, e já começar em 25 de novembro. Então, é praticamente um mês antes, não deu tempo de fazer, eles tiveram que jogar. Tanto que os recursos utilizados foram esses. Só que foi repactuado para janeiro e fevereiro acontecerem as competições que estavam previstas. E a preocupação maior de fazer em janeiro era em função da Bolsa Atleta, né? O grande limitador de tempo para acontecer essas competições era o Bolsa Atleta, porque o Bolsa Atleta, ele... até o final de janeiro, início de fevereiro, as confederações têm que encaminhar já os campeões do ano anterior para que os atletas, quando pleitearem a bolsa, eles estarem enquadrados. Então, nesse aspecto, acabou que no apagar das luzes aos 45 do segundo tempo, eles conseguiram fazer a competição e assim os atletas puderam, não perderam essa grande oportunidade de se manterem com a Bolsa Atleta. Então, esse foi o grande problema, foi uma falha de planejamento da confederação, que chegou na última hora, queria deu um financiamento que sairia do Ministério do Esporte, mas ele deve ter feito, deveriam ter feito com antecedência. Bom, o que aconteceu também nesse inteirinho é que houve o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em janeiro e o Campeonato da Divisão de Acesso em fevereiro. E esse que eu fui. Eu não consigo entender por que a competição foi feita em Manaus. Porque, primeiro, não tinha nenhuma equipe de Manaus. Toda a competição, ela não teve, ou se teve, eu não lembro de ter visto, nenhuma plateia, nenhum espectador, não teve ninguém assistindo os jogos. Mais do que isso, não houve nenhuma cobertura da mídia local. Eu acompanhei nos jornais locais lá, não houve nenhuma nota, ou muito pequena, se aconteceu, passou despercebido por mim. O fato de ter postergado o campeonato de um ano para o outro, eu não acredito que seja um detalhe tão grave assim. Vai, ter demorado para entregar uma documentação, tudo bem. Agora, deixar campeonatos como esses em cidades, que primeiro não vai deixar legado nenhum, que não vai agregar nada à modalidade na cidade, não me parece uma boa ideia. Eu ainda não entendi por que a competição foi em Manaus, além do óbvio, né, que a cidade apresentou benefícios para a confederação e levou a competição para lá por ser mais barata. Você consegue entender isso? Não, na realidade, tanto esse campeonato da divisão de acesso que aconteceu em 2014, relacionados ao calendário de 2013, tanto o campeonato feminino, que também aconteceu, a gente vai falar daqui a pouco, que aconteceu também lá em 2014, já o de 2014, né? Porque o feminino de 2013, a gente também vai comentar, foi o que aconteceu em... feminino aconteceu... Tá lembrado, Diego, onde é que foi o feminino de... Foi em Niterói, né? Eu tô vendo aqui, o de 14 a 18 de maio foi em Manaus. Esse foi o Campeonato Brasileiro Feminino desse ano. Sim. Do ano de 2014, o que era de 2013 que passou para 2014. Foi dia 23 a 26 de janeiro de 2014 em Niterói. Acredito que aconteceu em Niterói. Acredito que tenha sido no Nandef. Foi na Nandef. Então, tanto esses campeonatos todos que foram feitos com os recursos do Ministério do Esporte e esse feminino que aconteceu em Manaus, ele foi todo pago pelo governo federal. Significa que, dentro da preocupação que você está tendo aí, que eu acho que é muito correta, de se ter um legado, porque aqui mesmo o DF se prontificou em realizar o campeonato aqui feminino, porque tinha uma equipe querendo exatamente alavancar aqui, dar mais projeção para ela aqui no DF, fazendo a competição aqui. Comissão Jovem, né? Um trabalho muito legal que elas fizeram. Então, poderia ser feito em qualquer lugar. Aí vai ser feito lá em Manaus, até porque, como você comentou, deve ser bom para a confederação, porque ela não tem... De qualquer forma, eu não entendo por isso. Não teria custo nenhum, ela não teria custo nenhum se ela fizesse em outro local. Ela poderia ter feito em qualquer outro local que daria no mesmo. Agora, é legal você levar uma competição, mas aí é o que você também colocou muito bem colocado. Você leva para uma competição para esse lugar e fala assim, não, lá não tem equipe, mas a gente quer mostrar o basquete de cadeia de roda para a população da cidade, né? Para as associações de pessoas com deficiências, e deixar uma semente, né? Como você já citou agora há pouco de Blumenau, que foi a semente que você vê na competição, se interessou em jogar. Mas aí você vai ver, tanto nesse brasileiro da divisão de acesso, como no brasileiro feminino, pelas fotografias que tem, porque não foi também registrado nada em vídeo, não foi transmitido nem nada, que é um outro problema. Não, mas, é, mais do que isso, eu estava lá, eu vi que... Aliás, eu não vi ninguém. E é um ginásio super moderno, né? É uma arena Amadeu, né? Amadeu Teixeira. É um ginásio... inauguração desse ginásio, eu lembro que foi... Climatizado, né? 120% acessível. Dentro da cidade é muito acessível, é fácil de chegar. É bem localizado. Eu morei em Manaus, eu conheço bem. Ali perto, é quase no centro da cidade, perto do shopping. Perfeito. Perto da arena, perto onde é o estádio de futebol da Copa, né? O Arena Amazonas, Arena Amazônia. Do lado. Então é um ginásio de grande porte que. E olha que eu nem reclamei como sulista que lá é quente demais, porque a arena era climatizada. Eu não senti calor lá dentro mesmo durante os jogos, mesmo no calor do jogo. Então é mais um ponto positivo pro lugar. Nossa, lá é demais. Então, voltando à questão das competições que foram realizadas em janeiro, fevereiro, para cumprir o calendário de 2014, basicamente foi isso que aconteceu, uma falha de planejamento. Não sei se eles tinham algum financiamento previsto para executar dentro do ano, no calendário, mas acabou que não conseguiram. E a gente chegou a ver situações que teve clubes que ficou sabendo que não viria para Brasília, por exemplo, no campeonato que eu acompanhei, como o campeonato seria aqui, eu estaria lá acompanhando todos os jogos, facilitaria para mim. Mas teve clube que estava fazendo o último treinamento, ou foi ao ginásio onde treina para guardar o material para embalar para a viagem no dia anterior, e ligaram na quadra e falaram, não vem não, porque não vai ter mais a competição. E o pessoal foi avisado menos de 12 horas da viagem para a competição, né, para participar da competição. Eu soube que tinha gente que estava em trânsito quando avisaram. Não sei exatamente que equipe era, mas houve essa falha de comunicação, o que é uma coisa extremamente inadmissível em tempos de internet. Os caras já estavam dentro do ônibus em trânsito para o local da competição e... voltaram. E tiveram que voltar. Mas aí já estava com condição paga, já estava com... As pessoas já tinham se liberado de seus outros compromissos para poder viajar. Quer dizer, falta de planejamento nesse caso causou um problema bem maior do que simplesmente adiar uma competição. É, os clubes tinham feito todos os seus planejamentos em função dessa confirmação das competições, né? Acabou que foi tudo transferido, que também afeta os clubes em função de férias dos atletas, pessoas que precisam muitas vezes liberação do trabalho. Pedir férias do trabalho, né, ou pegar férias ou folga, ou negocia cobertura com outros funcionários, que a gente sabe que muitos atletas não somente vivem do basquete, né, têm as suas profissões, então é um tormento muito grande. Ah, e eu lembro que na época do Campeonato Brasileiro, que seria em 2013, eu estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando e estava treinando. Eu já tinha pedido para os professores anteciparem minhas provas, já tinha pedido liberação no trabalho, e uma semana antes a gente soube que não ia viajar. Aí e como é que eu ia explicar isso para os meus professores, como é que eu ia explicar isso para o meu chefe? Deu um trabalho grande. E para fazer isso de novo em fevereiro, deu outro trabalho. E realmente, foi um transtorno que não precisava, se fosse um pouquinho mais transparente, se fosse um pouquinho mais... a informação chegasse um pouquinho mais rápido para a gente. Na verdade, trabalha-se o calendário em cima da hora, né? Isso eu tô falando por mim, né? Deve ter gente que teve problemas bem maiores que o meu. E outro detalhe, você está falando do ponto de vista do atleta, vamos falar do ponto de vista do clube, né? O clube deve ter dito para o patrocinador que estaria competindo nesse período em tal lugar, né? Sim. Aí você chega para o cara e ele fala, não, nós não fomos mais, não teve a competição, vai ser em janeiro. Então é uma série de tormentos que... E se é um patrocinador novo, um patrocinador que entrou agora, credibilidade, ele, né? Perde credibilidade. E se ele não for um cara que for muito bacana, eu não sei, eu teria tirado meu patrocínio dessa equipe, não pela equipe, mas por uma... empresas que têm uma conduta ética melhor, elas precisam ter tudo muito bem explicadinho. E como é que você coloca isso num relatório anual, que a competição que estava prevista no começo do ano para acontecer naquele dia, naquele mês, naquela faixa, vai acontecer depois? demora um pouquinho para explicar isso pro patrocinador, e se for um patrocinador novo, vai atrapalhar bastante os planos da equipe, se quiser um aumento de renda ou mesmo um prolongamento de patrocínio, que quando as pessoas pensam em patrocínio, elas pensam só no dinheiro. Mas, por exemplo, tem patrocinador de uniforme, tem patrocinador de bola, tem patrocinadores de espaço de quadra, tem vários tipos de patrocínio, várias espécies de ajuda que não necessariamente tem a ver com dinheiro, mas que podem ser retirados a qualquer momento por informações conflitantes como essa. É verdade, porque você, tendo um calendário, o próprio patrocinador pode querer visitar, acompanhar a competição, ou mandar uma empresa de grande porte, ela pode pedir para filial que funciona naquele local e lá convocar os próprios funcionários para fazerem uma visita e verem a competição, acompanhar a competição e torcer para a equipe, né? Você tem uma série de dificuldades, além do que, no caso aqui do campeonato da primeira divisão, né, aqui foi aqui em Brasília, uma mudança de data deu um maior problema, porque em janeiro os hotéis, por mais que seja aqui no DF, é uma cidade muito política, mesmo assim não tinha tanta disponibilidade de hotéis, acabaram ficando num hotel num custo bem maior. Ginásio, acabou tendo problemas com o ginásio que estava selecionado para fazer a competição, no caso eram dois ginásios, o ginásio aqui do Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que é um centro de treinamento inaugurado há uns 3 anos, ele é um centro de referência, inclusive foi o local onde a seleção brasileira, quando jogou aqui pela Copa das Confederações e na Copa do Mundo, fez treinamento no campo de futebol deles. É um espaço muito bom aqui do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, foi inaugurado há uns 3, 4 anos mais ou menos. E o outro ginásio era de um clube, e eu soube que de última hora identificaram que as tabelas eram de madeira, resolveram levar tabelas para lá, para tabelas da móveis, né, para lá, só que quando chegaram lá a tabela não entrava no ginásio por causa do tamanho da porta de acesso, não passava. Aí foram atrás de um outro ginásio, onde eu já fiz, inclusive, quando presidente da federação local, realizei por dois anos realizei campeonatos regionais centro-oeste lá, no ginásio de uma cidade administrativa aqui, uma cidade chamada Cruzeiro, cidade antiga aqui do DF, da região do Distrito Federal. E lá foi feito, usaram-se esse outro ginásio para poder cumprir com o calendário. Porque, na verdade, você começa a ter que remanejar e desde o atleta, que tem que fazer todas as renegociações de liberação, prova, como você falou aí, e até a questão pessoal, né? Porque normalmente janeiro é uma época que as pessoas estão tirando férias. Outro detalhe que é importantíssimo, que a gente ainda não discutiu aqui, um treinamento de uma equipe, você prepara a sua equipe, você planeja o seu treinamento para estar num determinado nível de desempenho e nível de condicionamento físico num determinado mês do ano. Você falar que você vai passar de dezembro para janeiro, você tem que fazer um replanejamento para manutenção da condicionamento físico por mais um mês, e sem considerar que nesse meio termo de mês você tem Natal, Ano Novo, Réveillon, tudo que se implica de sair de rotina, né? Então, foi um negócio bastante traumatizante aí para. E acho que cada um, como você falou muito bem, todo mundo sabe onde teve que se readequar, e certamente houveram muitos problemas, que eu sei de clubes que perderam passagem, sei de clubes, como você falou, eu não sabia desse aí, que já estava dentro do ônibus vindo, teve que voltar. Então, E o pior de tudo é que a gente vai, daqui a pouco, estar conversando sobre o calendário de 2014, que efetivamente aconteceu em 2014, né? Pelo menos um detalhe importante, né? Positivo. Melhorou um pouquinho em relação a 2013. E aconteceu também muito problema nessa linha de planejamento. Sim. Bom. Mas aí a gente podia fazer uma passagem, mais ou menos, dos campeões que foram, né, nessas competições. Você está com o link aberto aí da. Estou. Bom, a gente podia ver, é o primeiro campeonato. O Campeonato Brasileiro da Divisão de Acesso de 2013. Que aconteceu em fevereiro de 2014. Fevereiro de 2014, quem ganhou, eu tenho certeza, eu tava lá, foi a Unipam Patos. de Minas jogaram muito bem, eles estavam com um time muito bem redondinho, contrataram só por aquele campeonato um jogador aqui de São Paulo que chama Giovani, que é um armador muito bom, que é uma pessoa fantástica, que se adequa a qualquer grupo. Eu joguei com ele no Magic Wheels, ele é uma pessoa bacana e realmente foi o principal pilar dessa equipe, mas o Silvio e o pivô violento dele lá, o grandão, levaram muito bem o time nas costas, não só eles, o time todo. E aconteceu uma coisa engraçada no time de Patos nesse campeonato, que dois jogadores foram pra balada um dia antes da final. E eles eram um dos dois principais jogadores da rotação deles. Assim, não eram titulares, mas ajudavam na rotação e melhorava bastante o nível da equipe, não deixando cair quando os caras estavam cansados. E o técnico optou em expulsar os dois da equipe. Jogaram sem esses dois, jogaram com os cinco que começaram praticamente o jogo todo. E realmente foi bonito de ver a final contra o All-Star. Teve uma hora que os dois pontos baixos do time de Patos estavam marcando o único cara que estava pontuando pelo All-Star. Eles ficaram segurando o cara por uns quase 6 minutos inteiro. O cara não pegou mais na bola e o time do All-Star não conseguiu mais fazer cesta. Foi bastante interessante essa estratégia, né? Foi uma estratégia bem legal. E o Campeonato Brasileiro da Divisão de Acesso de 2014, que de fato aconteceu em 2014, foi em Manaus, e quem venceu foi o Águias Cooper Carga de Concórdia. É um time muito legal também, muito interessante de assistir jogando. Eles têm dois jogadores que chamam muita atenção, que é o Renato, que também jogou comigo no Magic Wheels, e o Felipe Brueto, que são os dois pivôs, mas são aqueles dois pivôs que jogam nas cinco posições. Eles batem corta-luz, eles liberam o ponto baixo que ficou no menos um, eles tem essa consciência de jogar em equipe. É muito legal ver os dois jogando juntos, eles realmente mereceram esse campeonato. E aconteceu uma coisa interessante no campeonato da divisão de acesso desse ano, é que a princípio subiriam para a terceira divisão os quatro primeiros. Não sei o que aconteceu, por algum motivo falaram que só subiriam os três. Quando entrou na semifinal, os quatro times se recusaram a entrar em quadra até que essa situação fosse sanada. Então subiu para a terceira divisão o Águias de Concórdia, campeão. O Águias do Gama, uma coincidência aqui do DF. É um time que eu já joguei contra também, é um time bem encardido, é bem difícil jogar com eles. Eles entram com um time muito alto e ganham qualquer bola no alto que tem rebote. Então, uma dica, quem for jogar com eles, procurem acertar de primeira, porque a segunda vocês não vão pegar. O Senapa do Maranhão, não conheço esse time. E o 40 Graus do Piauí, foram os times que subiram para a terceira. Um comentário? Não, vamos ver agora os resultados então da terceira divisão, né? Bom, a terceira divisão do ano passado de fato aconteceu em 2013, então a gente não vai falar dela. A gente vai falar da terceira divisão de 2014. Teve como campeão o time da CADEF, que entre outras coisas também é o time do técnico da seleção brasileira. Inclusive, queremos você aqui, Pulga, para conversar conosco. Se você está ouvindo, manda um e-mail para nós. O vice-campeão era o time de Joinville, o CEP, e em terceiro lugar fomos nós do CPSP. Essa competição teve uma coisa muito chata também, que ela mudou de cidade. Por algum motivo que eu sei qual é, mas eu não vou falar nem sobre decreto, ela aconteceria em Praia Grande e acabou acontecendo em São Paulo, o que realmente dificultou as coisas aqui em casa, com a minha esposa. Porque ela não entendeu por que que a competição era em São Paulo, por que que o local de hospedagem das pessoas ficavam a 4 quadras da nossa casa e eu tinha que dormir no hotel. Deu um pouco de trabalho de explicar isso para ela, mas ela acabou entendendo. E, bom, essa competição foi, assim, dentro de quadra não teve nenhuma coisa muito grande para se explicar. Me chamou muita atenção uma coisa que a gente estava falando em off, eu e o Lincoln, sobre as categorias de base da seleção. O jogador número 23 do CEP, do Raposas, não lembro o nome dele agora, ele tá no meu Facebook, depois eu encontro com ele. Ele tem 16 anos, é um pivôzinho bem grande e acredito que ele vai ser o próximo nome, porque ele tem muitos minutos de quadra, ele tem uma ótima noção do que é o basquete, de como as coisas funcionam dentro de quadra. E é novo, então ele tá no lugar certo, na hora certa, e eu tô realmente torcendo por ele. Como catarinense, tava torcendo pelo CEP na final, mas eu tava torcendo principalmente por ele, por eu ter visto nele um ótimo futuro pra nossa seleção. Gostei muito de ter visto ele jogar. Essa competição da que seria em Praia Grande aí aconteceu em São Paulo, lá no, nos, em várias quadras, né? Acho que eu sei que tinha sido só lá no. Eu tinha entendido que teria acontecido só lá no. Foi no próprio CPSP, no espaço que o CPSP usa, né? Alguns jogos foram na quadra que nós treinávamos. E aquele ginásio que fica lá. Sim, o Mané Garrincha, embaixo, 24 né? horas, isso. Alguns jogos aconteceram no Centro Olímpico, que é uma quadra que fica praticamente no mesmo complexo da prefeitura, mas o Centro Olímpico é outra coisa, é outra quadra. E alguns jogos aconteceram no ginásio do Ibirapuera. A quadra do ginásio do Ibirapuera era bem legal, mas não tinha espaço para arquibancada. O que não é nenhuma desvantagem, como nós falamos, a Confederação ela não se esforça muito em divulgar as competições para que tenha o público. Mas a gente volta a falar isso daqui a pouco. Mais alguma consideração em relação a isso? Não, tranquilo. Aí a gente tem agora a segunda divisão. A segunda divisão de 2014 aconteceu de 19 a 23 de novembro em Brasília. Aqui em Brasília, né? Nós tivemos problemas, né? O Lincoln pode falar melhor que ele cobriu tudo. Eu acompanhei tudo aqui. Até acho que 2 dias antes da competição, não tinha confirmação da competição em Brasília, mas não tinha essa estrutura para... Eu acho que eles estavam aguardando um patrocínio local aqui, que não saiu de última hora, ou deixaram para definir de última hora e não saiu mesmo. Até onde eu sei, parece que seria um patrocínio do BRB, o banco aqui de Brasília. Os basqueteiros é conhecido porque ele patrocina a equipe patrocinava a equipe do Universo aqui de Brasília, que foi campeã da NBB, né, vários anos, e patrocina hoje o Uniceub, que é outra equipe aqui do DF, do Basquete Andante, que disputa a Liga Nacional de Basquete, que já foi campeã também, sempre rivalizou muito até mesmo com o Flamengo em algumas decisões. Vem tendo sempre um bom desempenho, eles são patrocinados pelo BRB. O BRB não patrocinou, teve algum problema da liberação do patrocínio, mas mesmo assim eles conseguiram uma parte do recurso com o CPB, uma parte pequena do recurso com o CPB, e fizeram a competição lá no ginásio do clube que é chamado Minas Brasília. É um clube da capital aqui, muito tradicional, tem esse nome até porque os fundadores foi um grupo de mineiros mesmo, pessoal do estado de Minas que vieram para a construção de Brasília, que criaram esse clube para ter o seu congraçamento. Um clube com uma estrutura muito boa, os atletas ficaram em alojamentos. A grande desvantagem desses alojamentos, os alojamentos são bons, assim, o espaço é bom, porque são alojamentos para grandes eventos. Eles geralmente são utilizados muito para congressos ou para... Aqui em Brasília tem muitos encontros de categorias para reivindicar, né, o governo federal e tal. Então, cada alojamento é para 200, 300 pessoas. Então, não tem muitos alojamentos e são alojamentos maiores. Aí, eles fizeram o quê? Dividiram um alojamento, até porque sobrava muito espaço, eles dividiam o alojamento para cada duas equipes. Então, cada duas equipes utilizavam o mesmo alojamento. Você tinha banheiro, não tinha banheiro em todos os alojamentos internos, as pessoas tinham que tomar banho numa área do clube para poder pedir um espaço que é externo. Você saía do banheiro, você passa num corredor, né, numa área. Não é nem num andar, né? É num piso térreo. A única vantagem lá é que você está dentro de todo o campeonato, acontece todo dentro de uma estrutura só, né? O ginásio é lá, então a alimentação também era lá. Mas fizeram o campeonato para acontecesse, né? Conseguiram realizar, vamos dizer assim. Não teve, acompanhei as competições, as equipes que acabaram chegando à final e as equipes que conseguiram foram realmente que desempenharam melhor, que vinham desempenhando já desde a primeira fase, apresentando melhor basquete, a equipe da de São Paulo, né? Da DR, né? Isso. Então, a equipe de... que é uma das equipes do CAD, né? Do grupo do CAD aí, né? Que tem várias equipes, né? E uma equipe do Sul. A equipe do Sul, lá do CIDEF, lá do Rio Grande do Sul, ficou em segundo, e em terceiro lugar ficou a equipe lá do Pará, a equipe da DF Pará. O presidente lá é o Valdir, né? Que é da diretoria da CBVC. A única coisa ruim é que, como nesse vai, não vai ter campeonato, 3 equipes não vieram. A competição aconteceu só com 9 equipes. A equipe da casa, que estava tentando batalhar para ir para a primeira divisão, já vem batalhando um tempo aí para a primeira divisão. Está um bom tempo já na segunda divisão, está tentando chegar na primeira. Caiu na chave com 2 equipes mais fortes, que acabaram ficando em primeiro e terceiro lugar. Como só vieram 9 equipes, essa equipe jogou 2 partidas, partidas disputadas. Eu acompanhei os 2 jogos na íntegra, os jogos bem disputados. Só que como perdeu os 2 jogos, ficou em 3º na chave e nem entrou para o mata-mata dos 8 primeiros. E ficou em 9º lugar. Ele jogou 2 partidas e ficou em 9º lugar. Aí que a gente entra na questão da competição, no sentido de que tem que ser reformulado esse processo, esses sistemas de competição, porque não dá para uma equipe que tem um patrocínio igual a equipe do STEP Brasil, aqui do DF, que tem um patrocínio da Lei de Incentivo já tem uns 4 anos, entre Banco Bradesco, já tiveram patrocínio dos caminhões Volkswagen, tudo pela Lei de Incentivo. Você jogar 2 partidas oficiais num ano, com um patrocínio em torno de R$250 mil, e montar toda uma estrutura, que é uma estrutura boa, ele tem uma equipe de apoio, tem psicólogo, tem uma série de coisas, você tem um investimento alto, e em função da condição de técnica, a questão das definições técnicas dos campeonatos, acabam jogando pouco. Isso é muito ruim. Porque aquilo que a gente já conversou, e aí a gente daqui a pouco vai estar falando da primeira divisão do ano de 2013, que aconteceu em 2014 aqui em Brasília, a gente vê lamentar a situação de uma equipe que foi campeã e um mês depois acaba. Então, esses problemas que a gente vê acontecendo de campeonato que muda na última hora de cidade, campeonato que era para acontecer, não vai mais acontecer, acaba acontecendo, mudança de datas, isso aí tudo. E você mesmo falou muito bem, né? Se você fosse um patrocinador, você não patrocinaria mais uma equipe dessa, não por causa da equipe, mas porque o meio onde ela está e a organização da confederação, no caso, ou das federações que sejam, se houverem problemas também nos estados, onde tem federação, onde tem campeonato, acaba minando a credibilidade, né? A empresa, imagina uma empresa igual o Bradesco. Bradesco é um patrocinador, na Lei de Incentivo é um dos mais fortes patrocinadores, patrocina uma série de esportes, tem grandes prêmios por ser patrocinador, né? Amigo do esporte, pelo Ministério do Esporte. Então eles vão acabar saindo, né? Você acaba ficando até com medo de associar a sua marca, que é uma marca conhecida, uma marca forte, com uma modalidade que não tem organização, né? Então são coisas, pouquinhas coisas, é igual aquela luta, não é um nocaute, mas acaba perdendo por pontos no final. Se você somar no contexto tudo que aconteceu, por mais que as competições tenham acontecido, mas se você for analisar como aconteceu, a forma como aconteceu, a forma como foi organizado os jogos, divisão de tabela, organização de tabelas, a condição de alojamento, alimentação, se você somar tudo, você... O único fato que justifica é dizer que aconteceu, né? Que pelo menos foi realizado. Mas a que preço que foi realizado, com que qualidade, isso aí... A gente já passou da época, né? De estar festejando porque saiu a competição, né? Acho que os clubes do Brasil, eles estão trabalhando para estar na segunda, estar na terceira e para a segunda, depois ir para a primeira, e ser campeão brasileiro, e não estão mais pensando naquele negócio de só participar, né? Acabou aquele negócio da gente estar... até mesmo na divisão de acesso, você mesmo falou, as equipes aí estão investindo para poder ter quadros, estrutura de atletas novos, colocar mais peso nas suas estruturas para poder galgar novos resultados, e o fato de acontecer, já tem muito tempo que a gente não está mais preocupado só com isso, não. Tem que começar a ter uma cobrança para que aconteça com qualidade, né? Bom, como o Lincoln falou agora, o brasileiro da... Primeira divisão de 2013 aconteceu em 2014. Aconteceu uma coisa que eu considero extremamente chata por jogar, por fazer parte do contexto do basquete de São Paulo, é que o campeão brasileiro de 2013, que foi o Águias, encerrou suas atividades até segunda ordem e não vem jogando em 2014. E a última informação que nós temos é que não vai jogar 2015 também. Então, paralisaram e, bom, atividade. É uma coisa extremamente chata, porque era um time, de novo, que também era muito bem estruturado, era muito bem formado, era bonito ver eles jogando juntos, e agora tá dois foram para um lado, dois foram para o outro, três estão sem jogar, os outros foram jogar nas ligas menores. Teve dois, eu joguei com dois ex-águias ano passado, que foi o Leandro e o Douglas. O Daniel Giorgio também jogou o Campeonato Paulista da segunda divisão por São Bernardo. Os outros foram para CAD, para Rendes, para outros times e, bom, foi uma coisa extremamente chata. Mais chata ainda do que aconteceu o brasileiro de 2013 em 2014. Essa competição foi realizada em Brasília também, você acompanhou? Eu só acompanhei também, assisti alguns jogos, textura. Uma coisa que eu achei interessante é que o cestinha da equipe, ele jogou um ou dois jogos a menos do que todos os outros. Quer dizer, os jogos depois da semifinal foram muito pegados. O cestinha da equipe foi o Leandro Soares de Oliveira, da FADEF. Ele fez 138 pontos. Ele deve ter jogado 4 ou 5 jogos. Ele fez mais que 20 pontos por jogo. Quer dizer, bastante coisa. Essa situação da equipe ter sido campeã, não é só campeã, né? Acho que eles foram 5 vezes campeões, né, brasileiros, né? Sim. Não tenho certeza agora, mas eles têm eles não é a primeira vez que já vinham um bom tempo sendo campeões. Ele é um projeto que tinha, como você falou, uma estrutura legal e corre risco e acaba terminando, né, assim, no nível que eles estavam, né? Quer dizer, estão tentando, acho que, retomar o trabalho, né, com outros atletas, mas a gente não entende até que ponto tudo isso é só uma questão de gestão do próprio clube, né? Que também tem a sua responsabilidade a confederação não tem a responsabilidade de garantir patrocínio para nenhuma equipe, né? Na verdade, ela deveria planejar suas competições para que desse credibilidade para a modalidade, divulgar mais a modalidade, fazer eventos que melhorassem o marketing, né? Facilitassem para os clubes conseguirem patrocínios. Mas, nesse caso, o que mais me preocupou é que a gente sabe que a equipe acabou e a equipe que era campeã brasileira, várias vezes campeã brasileira, e não se fez uma avaliação, né? A própria confederação não se fez uma avaliação, não faz essa reflexão, pelo menos não se divulga algum balanço que eles têm feito de uma situação dessa acontecer, né, dentro do país. É uma equipe campeã brasileira que joga e acaba. E você já viu acontecer em outras modalidades, né? Acontecia muito no vôlei também, uma época que o vôlei ainda não estava bem estruturado, que a equipe era campeã, ainda que um mês saiu o patrocinador, parava tudo. Mas eu acho que são aqueles detalhes que eu falei, uma coisa aqui, outra ali, que começa a dificultar e acabar minando com a credibilidade da modalidade. A gente tem tido muitos problemas nesses dois últimos anos, tem tido problemas bastante sérios com relação a calendário, em relação a competições, que dificultam mesmo. Mas foi isso. A competição aconteceu aqui em Brasília, as finais foram lá nesse ginásio do Corpo de Bombeiros. O piso da quadra era um pouco aderente demais, estava pesando um pouco para os atletas, mas isso era para todo mundo, né? Não era, ninguém estava sendo beneficiado, mas de qualquer maneira é um detalhe que tem que se levar em consideração. Deveria se observar em consideração quando você faz uma inspeção na quadra, né? Considerando que existem inspeções, mas eu acho que é uma coisa muito estúpida a ideia de quando um atleta fala: ah, a quadra tá assim, a quadra tá X, a quadra tá Y. A quadra é a mesma pra todo mundo e... É verdade, não é isso que vai fazer a diferença. Não vai ser isso que vai te causar um problema. Tudo bem, vai. Você treina num determinado tipo de quadra, a menos que a competição seja na quadra que você tá treinando, ela vai ser diferente daquela quadra. As quadras, as pessoas não sabem, elas não têm um tamanho padrão. Elas têm de tal tamanho até tal tamanho. A altura da cesta é padrão, mas o tamanho delas diverge. E o fato de, por exemplo, uma quadra ser mais longe ou mais perto da arquibancada, faz muita diferença para a noção de espaço do atleta quando ele está jogando. E são todas essas coisas que ele, com o tempo, ele vai aprendendo a lidar. Essas coisas o atleta tem que saber lidar, ele tem que ter a maturidade suficiente para entender como que as coisas acontecem ali dentro. E o atleta reclamar que a quadra está assim, não sei, eu como técnico, eu distribuiria alguns cascudos num cara desse. Você concorda comigo? Eu creio que a equipe tem que estar preparada, né, para essas dificuldades. Mas eu como comentei, eu reforço que isso é para todos, né? Sim. O que eu quis dizer com relação à questão da, como você comentou, se tem alguma inspeção prévia, eu acho que tem que se fazer, porque nesse caso é possível jogar, não tem tanto problema, né? Se tem uma perda da condição de atrito da cadeira, com o solo, com o piso, em função do tipo de piso que ela tem, vai ser igual para as duas equipes. Eu falo muitas vezes, como eu acabei de citar agora há pouco, é que eu chegar no ginásio, a tabela é de madeira. Aí tem que colocar uma tabela, levar uma tabela retrátil móvel para lá e não entra no ginásio. Quer dizer, muitas vezes você pode dar a sorte de não ter situações que interfiram, mas você pode ter algumas vezes situações que possam inviabilizar uma competição. E se você não tem uma avaliação prévia, você fica correndo risco, né? Uhum. Você fica correndo risco de não ter, de acabar não acontecendo a competição naquele, se bagunçar todo o calendário, né? A gente sabe que as competições são feitas de forma justa, né? Você tem tabelas são quase que um entrando e outro saindo, se atrasar um pouco, já fica mais complicado de você organizar toda a tabela de jogos dentro do prazo previsto. É o que eu falei, são detalhes poucos e pequenos que vai se somando, algumas coisas não são tão pequenas assim, né? Problemas de mudança de data de campeonato que acabam. Mas enfim, a competição aconteceu e a parte de hospedagem e alimentação, o pessoal saiu muito satisfeito, porque eles ficaram num hotel de grande nível aqui grande qualidade, assim, novos hotéis recém-inaugurados há um ano, dois no máximo. Mais caros, né? Mas aí é aquele lance, você acaba pagando mais caro por uma falha de planejamento, né? Que é a questão das passagens, né? Você tem um calendário definido. Se eu soubesse que esse ano o Campeonato Brasileiro vai ser em Salvador, em novembro, se eu quiser comprar passagem hoje, eu consigo comprar passagem. Se eu compro na véspera ou compro um mês antes por mil e pouco, eu compro por R$300 hoje. Eu acabo encarecendo para todo mundo, para os clubes, né? Para não manter. Ainda mais que agora o pessoal deve ficar muito preocupado, né? Com a pulga atrás da orelha, se comprar a passagem mesmo, promocional, que muitas vezes você perde, né? Você não tem como remarcar. Se a confederação vai honrar com aquela data e com aquele local, né? Porque está mudando data, está mudando local. Você vai para um campeonato numa cidade em outra, então é. Isso que eu falo é que você não tem como chegar para um patrocinador e o cara vai pedir o calendário, você não tem calendário para ofertar o seu patrocinador. Mas acabou acontecendo, né? Da primeira divisão que aconteceu no ano passado, que era de 2013, aconteceu aqui em 2014. Já de 2014 aconteceu lá em Recife, né? Foi em Recife, de 16 a 20 de dezembro, uma semaninha antes do Natal, alguns dias antes do Natal. Menos uma semana. Isso, uma coisa que me chamou a atenção nessa competição é que os placares, com algumas exceções, eles não foram tão elásticos em relação ao ano anterior, quer dizer que mais equipes se prepararam melhor para essa competição e venderam um pouco mais caro a derrota para as equipes grandes. Não teve nenhuma surpresa, na minha opinião, em relação aos quatro primeiros colocados. Essa CBPRN América Tigres era um time que já vinha bem em outros anos e esse ano ficou em quarto lugar. Cuidado com eles ano que vem. Mas os três primeiros, ADD Magic Hands, tricampeã. Inclusive, nós entrevistamos o Sileno, ele falou sobre a expectativa que ele estava para o campeonato da primeira divisão. Ele é tricampeão brasileiro agora. O CAD São José do Rio Preto, também é um time que sempre vem fazendo boas campanhas. E a HD Camp, que recentemente aprovou alguns projetos e está com uma equipe ótima, liderada pelo Marquinhos e pelo Leandro. O Marquinhos, inclusive, que vai estar no programa sobre o Mundial Juvenil de 2001 em Blumenau. Eu não vi nada de diferente aqui. A equipe fazendo uma partinha, a equipe do América Tigres, eles entraram na primeira divisão agora esse ano em função da saída do Águias, né? Uhum. O Águias, como o Águias anunciou antecipadamente que não participaria da primeira divisão, eles subiram uma equipe que foi o América, né? Que o equipe lá de Rio Grande do Norte, que fez um investimento muito bom e atropelou as equipes lá e chegou na. Jogou muito bem, uma equipe muito forte, os pivôs também muito altos. Os jogos foram muito bons. O grande jogo do campeonato foi a semifinal, né? O jogo entre o Magic Hand e a HD Camp, que foi decidido no último lance, faltando 2 segundos, um atleta do Magic Hand, Júnior, que chama ele, né? O Júnior pegou uma bola, girou e mandou do meio da quadra, acertou de 3 pontos, o time perdia de 2, ganhou de 1. E foi um jogo de um nível técnico muito bom, as duas equipes jogando muito bem, o placar finalizou em 76 a 74, alguma coisa assim, 76, 75, ficou um placar alto, Porque a final mesmo em si ficou em poucos, não passou de 50 pontos, passou um pouquinho de 50 pontos. Os times estavam muito nervosos, mas o grande jogo desse campeonato foi... Tiveram muitos bons jogos, isso que você falou foi muito legal, porque partidas foram decididas assim por 2 pontos. Teve um jogo entre, eu não lembro agora com quem, que o Andef jogou, que também foi 2 pontos de diferença. Então teve muitos jogos que foram bem... Na primeira fase ainda teve alguns jogos que foram com placar mais alto, mas depois da... Na fase seguinte, mata-mata, estava muito equilibrado. Mesmo a final não tendo sido no mesmo nível técnico dessa semifinal com do Magic Hands com a HD Camp, a equipe, na final da equipe do Magic Hands e do CAD, né, de São José Rio Preto, eles também ficaram ali aquele estilo jogo de NBA, né, que vai sempre 2.1, 1.8, parece até que é combinado para se manter um resultado equilibrado até o final, mas foi muito bom. Muito legal. E bom, é bom, isso foi a melhor surpresa do ano, depois de um ano difícil, é ter várias equipes jogando e jogando bem, e vendendo caro a derrota para as equipes maiores. Isso mostra equilíbrio, né? Mostra um equilíbrio, mostra que as equipes estão se esforçando para melhorar os atletas, para adquirir melhores atletas, para adquirir melhores materiais, para buscar realmente chegar no topo. Todas as equipes aqui, uma ou duas que ainda precisam melhorar um pouquinho, todas elas poderiam estar na semifinal e ter buscado um lugar no pódio. Da primeira até a oitava, nona, todas elas tinham perfeitas condições de ir um pouquinho melhor. Talvez levaram azar no sorteio das chaves, o que é uma puta de uma burrice de ser sorteado. Nós já conversamos sobre isso, mas se pegasse uma chave mais fraca, talvez iria um pouquinho mais longe. Ou se tivesse sorte, pegasse um ou dois jogadores que não estavam tão bem naquele dia, também poderiam ir melhor. E é uma ótima perspectiva para esse ano. As equipes grandes provavelmente já se antenaram em relação a isso e elas vão buscar uma condição melhor para que essa distância volte a ser confortável para elas. Não ver os times médios e pequenos tão grande no retrovisor. Eu realmente gostei dos placares aqui. Como o Lincoln disse, assim como todas as outras competições, essa não teve uma cobertura de mídia, não teve transmissões de hipótese nenhuma. Que a gente sabia era realmente o que os atletas colocavam nos Facebooks e nos Twitters e o que saía no boletim. Mas de qualquer forma, pelo que eu tô vendo aqui dos números, foi uma competição muito acirrada, muito bem jogada. Os jogos em si, eles aconteceram num nível técnico muito bom. O mínimo que se espera de uma primeira divisão. É, isso. E o local de competição também não era muito bom, porque não tinha arquibancada. Nessa quadra que estava acontecendo, nesse ginásio que estava acontecendo os jogos, que era da faculdade de Guararapes, eles têm 2 quadras dentro do mesmo espaço, uma ao lado da outra, alinhadas de fundo de quadra, né? Então é mais de comprido, não são de laterais, né? Então uma fica de fundo de quadra para outra. Essa onde aconteceu a competição, ela ficava para uma área aberta, que era um ginásio, aquela vão aberto na lateral, a claridade ali era muito maior do que da parte, um lado era mais iluminado do que o outro, do que o sol muito forte, os jogos aconteceram de dia. E nessa quadra especificamente, como é dentro da faculdade, eu creio que seja uma área de atividade dos alunos, que ela é uma faculdade de educação física também, você tinha, no espaço que teria uma arquibancada, você tem as salas de aula, né? É um prédio onde tem as salas de aula e as quadras no meio de um vão entre as duas laterais com salas, né? A quadra de fundo, que não estava sendo usada, estava empilhado um monte de cadeiras de escola, carteiras escolares, né? Então, provavelmente deve ser novas, que eles estão renovando ou trocando, estavam lá novas, guardadas, era onde o pessoal fazia aquecimento. Nessa quadra tinha uma arquibancada, que acabou sendo usada no restaurante, né? Para alimentação. Os atletas se alimentavam na lateral da quadra, dessa quadra do fundo, que ficava mais para dentro. Colocavam as mesas lá e serviam alimentação lá. Na quadra que não tinha as arquibancadas, eles colocaram alguns bancos, cadeiras, acho que era da própria restaurante que montou lá o buffet, ficava lá de dia, como enquanto não estava usando para refeição, o pessoal pegava e sentava. E na final, que foi o jogo mais, como foi no sábado, né, de manhã, e tinha muito mais público, o pessoal ficou em pé mesmo, assistiu a competição, a final do campeonato, em volta da quadra, em pé. Alguns sentaram, que ainda tinha alguns bancos, algumas coisas, algumas cadeiras de plástico, mas a maioria, quando não eram cadeirantes também, né, alguns atletas que estavam lá assistindo jogos, o pessoal, okay, todo mundo foi para assistir, né, porque tinha em seguida o encerramento, o pessoal precisaria participar, mas o público, as pessoas que estavam lá, acabaram assistindo mesmo em pé, acompanhando o jogo em pé. A estrutura não estava, mais um detalhe que a gente levantou, né, nem levantando as outras competições, que deixa a desejar. E outro aspecto que eu achei que ficou ruim na quadra também, analisando a questão da organização da competição, é que a quadra era separada do público, a área que delimitava o acesso à quadra com aquelas telas grandes, né, que tem normalmente em ginásios, geralmente no fundo, por causa de futebol, alguma coisa de salão, né, que a bola não sai pelo fundo e acabar acertando alguém, né? Então era delimitado e as equipes, como têm os seus patrocinadores, penduraram os seus banners e os seus cartazes nessa rede que fazia o isolamento da área da quadra. Então, um negócio meio curtiço, né? Uns troços pendurados para tudo que é lado. A própria confederação pendurou algumas coisas dela lá. Tem, quem acompanhar e ver no site da confederação tem muitas fotos para ver que acaba que os patrocinadores, quem tinha patrocinador e queria divulgar, tem que acabar pendurando nessas. O aspecto não é muito legal não necessariamente porque somente porque é a primeira divisão, que se fosse em qualquer divisão não seria legal, mas o fato de ser na primeira divisão ainda é um agravante maior. Mas a gente espera que dias melhores venham, né? Bom, falando sobre todas as divisões, sobre como foram os campeonatos em 2014, houveram 3 campeonatos regionais, não tive muito acesso sobre eles, eu soube de uma outra coisa que aconteceu. O campeonato regional deveria ser o segundo principal campeonato do Brasil, porque dá ao time, dá à equipe uma condição de jogo que ela pode, num sentido técnico da palavra, num sentido, aquecer para o campeonato brasileiro, seja ela de qual divisão que for. Eu não sei se eu concordo com 4 divisões, eu acredito que se fossem 2 seria bem melhor, mas isso é um assunto para um outro podcast. Nós vamos falar sobre melhores formatos de competição, já está aqui nos nossos planos de pauta, se não está eu vou pôr agora. Mas o fato de não ter acontecido regional com todas as equipes, sejam elas ranqueadas ou não, me deixou triste, porque eu esperava que houvesse mais uma competição além das que a gente já joga. Eu tenho um pouco de privilégio porque eu jogo em equipe paulista. Mesmo jogando a segunda divisão paulista, eu joguei praticamente todo ano. E todo ano eu joguei pelo menos 2 vezes por mês. Então eu em um mês eu praticamente joguei mais do que algumas equipes jogaram um mês inteiro. Isso é uma coisa muito, muito injusta, porque coloca aí o mérito das equipes de São Paulo tá em como o Campeonato Paulista é organizado. Elas têm uma enorme vantagem, isso já vem de anos, em relação às outras equipes, porque a gente acaba jogando mais. Não necessariamente as equipes de São Paulo são melhores que as outras, mas o fato da gente estar mais na quadra, ter sentido mais aquele calorzinho, aquele friozinho na barriga antes de entrar na partida, dá pra gente uma vantagem em relação às outras equipes. E o fato de não haver mais campeonatos regionais dificulta muito a vida dessas outras equipes. Isso é verdade. Você não tem ritmo de jogo, né? Você é uma equipe que jogou 2 partidas no ano, embora que o campeonato, houve no caso do DF, houve um torneio no primeiro semestre relacionado ao campeonato estadual, né? No nosso caso, que é o distrital. Aconteceu, a equipe jogou algumas partidas, a equipe do ICEP, que eu citei agora há pouco, só jogou 2 partidas oficiais da confederação, mas jogou só um torneio, um torneio no início do ano e não jogou mais. O certo seria, eu fui presidente da federação aqui do DF por 2 mandatos seguidos, a gente sempre buscou tentar fazer os 3, seguir essas 3 competições. Você ter o estadual logo no início do ano, no nosso caso aqui, como eu falei, o distrital, preparando para o regional, que deveria ser no primeiro semestre ainda, mas mais para o final do semestre, tipo para maio e junho você organizar os regionais. E esses seriam preparatórios para o brasileiro, um brasileiro no segundo semestre. No segundo semestre. Nós já tivemos época que nós tínhamos a Copa do Brasil também, não sei se você chegou a... Eu já li a respeito, já me falaram a respeito, era uma competição... Nós tínhamos mais uma outra competição... Bem bacana. Oito primeiras equipes ranqueadas, elas disputavam a Copa do Brasil, que era mais um torneio. Na realidade, a gente tem que procurar, o que deveria ser feito é procurar viabilizar o maior número de competições possíveis para que todos saiam beneficiados, né? E você, como você falou, o Campeonato Paulista ajuda para, por esse aspecto, as equipes paulistas a terem mais ritmo de jogo quando chega nas competições, mas como não tem, a gente estava conversando agora há pouco, antes do programa, que teve o Campeonato Mineiro, que a gente viu, acompanhou alguma coisa pela internet, que aconteceu lá em Passos de Minas, e o Campeonato Paranaense. O Paranaense também, são 9 equipes lá, a gente esteve conversando com o Benhur, eu tive conversando com o Benhur, estava me falando sobre, eles estão com 9 equipes lá participando, mas a gente não sabe de outros, né? A gente sabe que tem equipes no Rio de Janeiro, como o próprio, você citou, a Cadesc, que foi campeã da terceira divisão, né? A equipe do técnico da seleção brasileira do Rio de Janeiro, e lá tem outras equipes, né? Lá tem o time do Macaé, você tem a própria Ambev, a Cadef, então você tem um número maior de equipes, você deve ter mais alguma, devem ter outras equipes lá. E aí a gente, até conversando antes aqui, achou que nesse quesito dos campeonatos estaduais e regionais, eles deveriam ser incentivados e não ter o que a gente está vendo, que os regionais, na prática, não são mais regionais, né? Você tem só uma seletiva para destacar quem vai para a divisão de acesso. E o incentivo para se fazer o campeonato estadual é nenhum. Eu creio que a Confederação não deve despender um segundo sequer tentando ajudar ou conversando com as federações para que elas aconteçam, né? Que elas tenham condições de realizar essas competições. Porque, no meu entendimento, o trabalho da confederação e o trabalho das federações, eles deveriam ser complementares, deveriam inclusive ter um tá apoiando ao outro, né? E para a confederação, se todas as federações existissem e fizessem os seus campeonatos, o trabalho da própria confederação ficaria mais, não facilitado, mas traria o melhor resultado, porque, como você falou, as equipes estariam jogando mais e o nível técnico das competições realizadas nos brasileiros e nos regionais seriam cada vez maior. Entraria num ciclo de um ciclo virtuoso de jogaria mais, teria mais resultados, você poderia. Os técnicos teriam mais tempo para trabalhar também, pegariam mais bagagem, conhecimento, mais experiência. Os atletas jogariam mais, você teria mais momentos de dar visibilidade para quem cuida da seleção brasileira para poder estar observando os atletas em jogo. Então, seria bom para todos, mas ainda nós não chegamos nesse momento em que a confederação trabalhe de forma alinhada e cooperativa com as federações, até porque os campeonatos de federações tendem a ter um custo até menor, pelo que o deslocamento é menor, né? Dependendo da forma como se disputa, você tem jogos que não tem nem deslocamento, né? O Paulista deve ter competição entre equipes da capital, é agendar e ir lá jogar, não tem despesa com alimentação, não tem despesa com transporte de... As próprias equipes, o custo é menor, não é isso? Você que tem experiência aí... Isso, eu defendo a ideia que deveria haver um campeonato com equipes de São Paulo e arredores, e o Campeonato Paulista. Eu acho que, assim, tem viagens que eu já fiz jogando o Campeonato Paulista que eram maiores do que viagens que eu fiz jogando campeonatos que eram nacionais. Por exemplo, a gente já foi para Presidente Prudente e para São José do Rio Preto saindo de São Paulo. Tem gente... teve uma época do Campeonato Paulista que tinha equipes em Santos, que é mais pro sul ainda e mais perto da praia. E essas cidades ficam mais para dentro do Brasil, mais no interior. Mas ainda assim é bem mais barato do que viajar para um outro estado. O que acontece e realmente acontece de eventualmente um time de São Paulo jogar contra um outro time de São Paulo, mesmo não sendo da mesma família, digamos assim. Aqui em São Paulo nós temos duas equipes que são são do mesmo clube, mas são duas equipes diferentes, que é o Magic Wheels e o Magic Hands. Em São José do Rio Preto tem o CAD Rio Preto, que uma vez era chamado de CAD A, e a ADR, que já foi chamada de CAD B. Essas duas equipes também tem uma terceira, que é o CAD São Paulo, que fica na cidade de São Paulo. Essas três são da mesma, como eu disse, da mesma família. Mas realmente, o custo do Campeonato Paulista, nesse contexto, ele é bem mais barato, mas... Essa conta de caso precise de hospedagem, caso precise de alimentação, ela é do clube, não da federação. Então, pro clube, o Campeonato Paulista é mais caro. Mas ainda assim, vale a pena participar dele por tudo aquilo que ele traz de benefício em relação Se você me perguntar agora o que eu prefiro, jogar o Campeonato Paulista ou Brasileiro da Primeira Divisão, eu vou falar que o Paulista ele tem um nível técnico muito maior. Porque eu acredito que esse formato de competição é mais justo. Ele dá tempo da equipe... Esse é o grande método, né? Porque você, num brasileiro desse de torneios, como a Confederação faz, você tá mal num dia e é o dia que você jogou a partida que te define a sua classificação para não cruzar numa chave com outro time mais forte do que como você cruzaria se estivesse jogando bem e ganhasse aquele jogo, você não tem recuperação, né? Não, e depois de que no Paulista você pode, se eu não me engano, inscrever até 20 pessoas. Então, assim, no brasileiro você pode levar 12. E tem que se virar com esses 12 além dos 14 pontos na quadra. Então, no Paulista, se um jogador, seja ele quem for, não tá bem ou por algum motivo não pode estar disponível naquele dia, ele pode ser substituído por outro que, dependendo do contexto da equipe, pode não deixar o nível cair. Então, e um jogo pro outro leva pelo menos uma semana. Então, dá tempo da equipe se reorganizar, se agrupar e conseguir pegar de volta o que porventura pode ter perdido num jogo que ela não estava tão bem. Então, claro que no Brasil, num país continental, é difícil fazer um campeonato brasileiro com as equipes tão separadas. Eu soube de equipe de Rondônia, equipe, se não me engano, tinha uma no Maranhão. Aí uma equipe lá do extremo sul do Rio Grande do Sul. Tem no Acre? Tem equipe no Acre, tem Rondônia, tem mais de uma equipe, tem então, a vida ativa de Rondônia. Então, Mato Grosso é que não tem. Mato Grosso do Sul tem um time. Mato Grosso tem. Tem duas equipes, tem o Caira, que é na capital, Campo Grande. E uma em Dourados, tem, né? O Dourados, o time de Dourados é uma cidade do interior lá. Né? Inclusive eles, não sei se todo ano eles organizam uma competição e esse ano... Eles fazem um torneio lá, né? Esse ano eu queria ir, já me falaram muito bem dessa competição, que ela é muito, muito bem organizada, um nível técnico ótimo. Se quiserem convidar a gente do Expresso BSR para jogar ou para cobrir, estamos aí, chama nós. A gente passou aqui, que acho que é importante a gente citar, o que faltou citar os campeonatos femininos, né? Os campeonatos femininos, bom. Aí eu quero só fazer uma colocação em relação aos campeonatos femininos, que a gente está falando de campeonato masculino que aconteceria em 2013, aí acabou acontecendo em 2014, aí acaba tendo dois campeonatos no mesmo ano, um no início de 2014 e outro no final de... A primeira divisão para o início, em 2014, teve um em janeiro, que é da primeira divisão de 2013, e teve um no, perto do Natal, vamos dizer assim, e o finalzinho do ano, em 2014 mesmo, lá, né, o Brasileiro Televisão. O feminino, eles tiveram um sofrimento muito maior, que eles fizeram um campeonato em janeiro. Em Niterói, de 23 a 26 de janeiro. E aí, cinco meses depois, já tinham que estar preparados para um outro campeonato em Manaus, um custo muito alto e só foram cinco equipes. O time da Bahia não conseguiu passagem para ir, o time aqui de Brasília também não conseguiu ir. E 14 a 18 de maio. Mês 1 e mês 5. Não deu nem 6 meses, foram 4 meses, né? Por uma questão de regulamento, a equipe de São Paulo não pôde participar. Eu não sei, uma interpretação do regulamento diz que a equipe pode participar uma vez que ela tem uma equipe. Se a equipe tem a equipe masculina, ela pode participar com a equipe feminina desde que seja com o mesmo nome. Aí deu um probleminha, a equipe de São Paulo estava vindo bem, eles estavam treinando forte e acabaram não podendo participar. Aí algumas meninas foram convidadas para jogar por outras equipes, mas aí tem entrosamento. Na verdade. E dificulta um monte. Eu acompanhei o Brasileiro de janeiro, que ele aconteceu junto, se eu não me engano, com o Brasileiro de Seleções. Foi lá em Fernandef, né? Foi, Fernandef. Não aconteceu nada de muito especial, né? Se o Caju tivesse 5 times de mulheres, ele levaria os 5 primeiros lugares. Os dois All-Star, o Girls e o Pará e o Belém, não sei como é que eles dividem isso. Deve dar um trabalho. O All-Star Girls e o Agembe All-Star, né? Não, em 2013 eu acho que eles tiraram o Agembe. Tiraram, né? Sim, acho que não tem mais... Ele tem duas equipes. Sim. Ele tem as duas equipes femininas, né? Isso, ele divide as meninas... O pior de tudo isso, Diego, né? É o que acontece. Além de você ter essas equipes, as equipes sempre ficando à frente, a diferença que vem para as equipes que estão vindo atrás ainda é muito grande, né? Não, realmente, que os placares de 2013, que aconteceu em janeiro de 2014, são muito elásticos. Tipo, 101 a 9... 112 a 10, 134, 106-22. Quanto é que foi a final aqui? A final, né, acho que não teve final, foi todo mundo contra todo mundo. Todo mundo contra todo mundo. Mas se você pegar o time que ficou em terceiro, que é o time que não é do Caju, por exemplo. Que é o Irefes, do Espírito Santo. Que é o do Espírito Santo, que quando jogou com a equipe primeira do Caju, acho que foi 60 pontos, 70 pontos de diferença. Ainda então, tá muito distante ainda de... E com esse tipo de situação... Não, foi 15 pontos. Foi 30-45 contra o All-Star Rodas Belém. Deve ser a segunda equipe, né? A primeira equipe, a distância foi maior. O All-Star Girls acho que ganhou mais. Teve um placar maior com o time do Espírito Santo. Mas, de qualquer maneira, essa questão de você fazer uma competição em janeiro e em seguida fazer, praticamente em seguida, 3 meses depois, fazer outra em Manaus, é aquilo que vai dificultando. Tanto que, por exemplo, uma das equipes aqui do DF, que é o Fênix, tá praticamente, não sei se vão continuar esse ano mais não, porque elas vêm num trabalho aí árduo para treinar e com dificuldades grandes e não estão competindo, então meio que desanimado. E você sabe que hoje o que acontece? O pessoal vai pro tênis, vai pro tênis de quadra, vai fazer alguma outra modalidade que é mais organizada, porque muitas vezes é o próprio Comitê Paralímpico que organiza e tem possibilidade de conseguir uma bolsa atleta. Então você começa a... Ultimamente eu tenho visto muitas meninas do Caju mesmo, do basquete ali, as meninas lá, tudo na pista de atletismo. Não tem visto... Mostrou esse dia elas fazendo um treino de atletismo. Eu conversei acho que com a Débora esses dias pela internet. Ela estava preocupada de ter algum campeonato coincidindo com o circuito caixa do comitê, porque ela está treinando uma modalidade lá do atletismo, não sei se prova de velocidade, eu não sei qual é a prova que ela está treinando, mas ela está se dedicando também a isso, e começa a ter uma perda de alguns atletas que vão passando para outras modalidades, né? Sim. E o feminino já tem essa dificuldade grande, né? É o que você falou, se o time do Caju tivesse 5 equipes, poderiam estar ganhando todos, né, nas primeiras colocações, mas também se ele parar com a equipe dele lá... Não tem mais brasileiro feminino. Aí para tudo, né? E isso prejudica muito a questão da seleção, né, também, né? E também é uma outra situação que mesmo... Então, seleção feminina é um assunto para um programa todo. Estamos negociando também os horários do Caju, ele vai vir conversar com a gente. Em 2014, nenhuma novidade também, tiveram placares ainda mais elásticos, teve um aqui a 136-3, 124-2, realmente não tenho muito o que falar em relação a isso, a Lia destruindo, não consigo entender o que tem na cabeça daquele gaúcho em botar lá no banco, na seleção, mas isso também não é da minha conta, eu não vou querer discutir as decisões dele, mas de qualquer forma, brasileiro feminino, o que o Lincoln falou, aconteceu... Um gap muito pequeno entre um e outro e não melhorou muito o nível das outras equipes. Eu acredito que as equipes do All-Star estagnaram, ficaram ali. Não tem muito o que fazer, o que melhorar. Até porque, só para fazer uma parte também, as equipes femininas hoje, como o All-Star Girls, por exemplo, disputava a competição masculina, não estão mais disputando as masculinas. Então elas vão ter, se você analisar, no caso de uma equipe do All-Star Girls, que era uma equipe que estava na primeira divisão masculina, tem um nível muito bom, ela além de jogar pouco durante o ano, quando joga é com um time que ela ganha de 134-2, 134-3, E se você considerar também um outro contexto, a gente não vai entrar em detalhes aqui, de que a estratégia da confederação para seleções femininas mudou e no meu entendimento, mudou para pior, essas meninas do Caju, que vinham numa ascendência, né, em relação a estar jogando com masculino e também trabalhando na seleção, com a mudança que houve de estratégia da seleção, elas também vão começar a se, não digo regredir, mas é aquilo que você também já falou agora há pouco. Vão ter muito menos jogos para participar, e quando tem jogos, é jogo, um jogo desse 134-2, que você falou, 134-5, só joga uma equipe, né? Não. Praticamente. Então não tem disputa, né? Isso favorece uma estagnação ou até, dependendo do que acontecer, um retrocesso, né? Um desenvolvimento da uma modalidade. Aí é uma mudança que não é só da confederação, né? A confederação tem que capitanear isso aí, mas tem que se entender por que a modalidade feminina no Brasil não avança, né? Esses resultados que você mostrou aí, até mesmo porque foi de, de 3 meses depois a uma outra competição logo em seguida, não tem um planejamento para que se evolua, né? Pelo menos no meu entendimento, não tem esse planejamento. Eu penso que o basquete feminino vai crescer muito quando a gente começar a ter o basquete cadeira de rodas nas escolas. Eu tentei montar uma equipe feminina aqui, até conseguimos duas aqui, né? A que você já citou, a Comissão Jovem tem uma equipe feminina lá, que por esses motivos ou outros, as meninas acabam não tendo uma consistência de treinamentos. A equipe do Fênix também passou e está arriscado de acabar, mas a gente conseguiu ter duas equipes femininas aqui no DF, distintas mesmo, equipes femininas não eram e equipes com muitas meninas, mas foi um trabalho que a gente começou aqui na época que eu era presidente da federação, de convidar as meninas para jogar basquete, mas as meninas viam o basquete e falaram, não dou conta disso aí, é um jogo muito violento, então as meninas tinham dificuldade. Se você consegue colocar a menina para jogar com 12, 13 anos na escola, e ela tendo uma estrutura bacana, porque eu comecei a adotar uma estratégia aqui de associar o projeto do basquete com a dança. Então eu chamava para dançar e o basquete vinha vinha de bônus. E quando as meninas se sentavam nas cadeiras de basquete para fazer dança ou para fazer alguma atividade, o próprio basquete, quando a gente conseguia alguma atividade de basquete com elas, que elas acabam preferindo a dança, elas viam que tinham uma mobilidade legal e conseguiam produzir algum resultado e que elas não eram capazes assim, de participar do basquete. Mas concluindo, o que acontece? Se tivesse nas escolas, a menina com 10, 12 anos, 13 anos jogando, quando elas saíssem da escola, elas já estavam mais preparadas a arvorar, jogar ou a se aventurar a jogar o basquete também. Eu acho que é uma coisa que vai mudar, que pode mudar isso aí, ou então uma posição grande dos clubes para que eles incentivem, né? Mas é que acontece, hoje eu vejo muitos presidentes de clubes falarem que eles têm uma dificuldade grande para montar uma equipe masculina e mantê-la. Então, montar, além disso, uma equipe feminina e tentar conseguir patrocínio e fidelizar as meninas para que elas treinem o basquete, que elas não se encaminhem para outras modalidades, é muito difícil. Acho que o esforço é muito, muito grande mesmo. Paulista aí tem chance de ter um dia um campeonato paulista feminino? Ah, remotíssimas. Eu acredito que teria chance, assim, de novo, as meninas competirem como seleção paulista, o que elas já fizeram em outros campeonatos. Eu acho que dessa forma seria até mais justa com elas. Elas vinham competindo os últimos 2 ou 3 pelo Magic Hands, mas eram meninas de vários times de São Paulo. E o time do CAD teve uma equipe feminina também, uma vez que competiu o brasileiro, além da equipe do Hands. Mas ter uma terceira eu acho bem pouco provável. Não, é uma coisa que tem que se fazer um planejamento de longo prazo, de médio a longo prazo, para se pensar em alguma coisa há 5, 6 anos mais à frente, porque requer um esforço muito grande. Eu acho que uma das soluções é essa que você citou aí, de possibilitar que as equipes que tenham uma menina ou outra ali consigam se formar uma seleção que seja estadual, uma seleção paulista, e jogar o campeonato junto com as equipes que são clubes, né? Seria talvez uma forma de se pensar, ou uma forma de incentivar ou de facilitar para que as mulheres participem, né? A diferença é muito grande. Se você dissesse que nós temos, sei lá, 80 clubes masculinos e tem 20 femininos, mas são 80 e tem 3, 4, 5, e se você for considerar a equipe mesmo com condição técnica, se bobear só tem uma, duas. Sim. Concordo, isso é uma coisa que... E nessa linha teve o ano passado o Mundial, né? Feminino em junho no Canadá, que a gente também está lembrando aqui na retrospectiva aqui do que rolou em 2014, e que de uma certa forma eu fiz uma avaliação para o meu blog dos resultados. Tenho até no meu blog depois, posso postar com vocês junto no site, para que as pessoas vejam que com a mudança de estratégia que a Confederação adotou, de promover uma renovação, mudança de comissão técnica entre a equipe, o grupo que classificou o Brasil para o Mundial e o que jogou o Mundial, tentando uma renovação, que ao meu entender, super errada, o resultado nosso foi, além de ter um resultado pior, a gente saiu, nós só ganhamos do Peru, né, no Mundial. A gente saiu de um nono lugar, se não me falha a memória, na Paralimpíada de Londres, A gente foi para um 11º e só ganhando do Peru. E aí, se você entrar em detalhes, foi o que eu fiz nessa avaliação, ver os resultados dos jogos, porque nós perdemos jogos para as mesmas equipes que nós perdemos no, na Paralimpíada, nós perdemos no Mundial. Mas no, na Paralimpíada em Londres, a gente teve jogo que perdeu de 6, 8 pontos, e a gente passou a perder de 30, de 20, de 22 pontos no Mundial lá no Canadá. Claro que resultado da mudança que foi feita, isso é bem, bem claro, não foi nem a mesma equipe que estava lá, que não dá para comparar, né? Na verdade, era uma outra equipe, uma outra comissão técnica. Mas, lembrando que o que você já citou, o caso da Lia, né? Que no, na Paralimpíada ela foi a cestinha do torneio feminino, a cestinha foi a brasileira Lia, lá do All Star, e que no Mundial ela não teve o mesmo desempenho. Então, seria isso, as informações do Mundial em relação à seleção que eu acompanhei, né? Bom, eu tenho uma opinião muito contraditória em relação à sua sobre a seleção feminina. Eu não acho que está errado eu terem trocado o Caju pelo Thiago. Eu acho que as pessoas que estão lá em cima, por mais estúpidas que as decisões que elas tomem, elas podem fazer isso. E o resultado, nós votamos nelas para elas tomarem a melhor decisão. Elas não têm feito isso, mas é porque eu acho que não teve um Expresso BSR com podcast há uns 5 anos atrás para cutucar elas. Eu acredito que isso vai gerar um ótimo resultado daqui a pouco. O cara não chegou lá do nada, ele tinha uma experiência, um novo técnico. Ele assumiu uma bomba porque ele quis, ele não precisava ter feito isso, mas ainda assim ele fez. Mas de novo houve o boicote das principais jogadoras em relação à nova comissão técnica. Pelos motivos dela, eu não concordo com os motivos delas, mas houve o boicote das principais jogadoras em relação ao novo técnico. Eu não sei, eu acho que elas só conseguem jogar com o Caju, ou elas têm algum problema com esse cara. Eu acredito que com esse cara, com as principais jogadoras e com a renovação dentro de quadra, o Brasil teria ido melhor, mas Isso é verdade. Eu coloco o principal responsável por esse retrocesso, o boicote que as meninas fizeram com a seleção. Eu acho que a Débora jogaria muito bem naquele time, a Cíntia jogaria muito bem naquele time, a Lia acabou indo e ficando no banco, mas isso é uma outra questão. Eu soube que houve discussões dos treinamentos, que as meninas bateram boca com a comissão técnica. Então, um conjunto de posturas ruins levaram o Brasil àquela situação. E eu não acredito que tenha sido única e exclusivamente a mudança de comissão técnica. Não estou dizendo que esse cara é a melhor escolha para o Brasil. Não tenho certeza se ele é. Mas é o cara que está à frente disso e nós precisamos dar o apoio que ele precisa para levar a equipe, as equipes, para o mais alto possível. Seja ele o Caju, ou seja ele o Thiago, ou seja ele qualquer um. Na verdade, eu não entro nem na questão das pessoas em si. Eu critico a questão da metodologia que foi utilizada. O cargo de técnico da seleção brasileira é um cargo de extrema confiança. Você faz um planejamento, eu creio que isso em qualquer modalidade, você faz um planejamento para um ciclo. O que eu quis dizer, quando você mexe, não estou defendendo nem o Caju e nem dizendo que pode ser que o Thiago seja melhor, não estou avaliando os trabalhos individuais de cada um. Eu falo que você modificar, só se houve uma coisa muito grave que teve que fazer isso, né? Mas aí demonstra que você, é por isso que eu estou falando, é uma escolha que tem que ser feita lá atrás para você levar um trabalho para que o certo e o que a academia fala sobre esse processo, que se estuda sobre esse processo, é que você não pensa em um grupo para classificar para o Mundial, para daqui a menos de um ano você ter um outro grupo representando o país no Mundial. Você pensa num trabalho que se finda no Mundial. Então, ou houve uma avaliação errada, ou houve algum problema, que muitas vezes se o cara foi mal ou não está indo bem no desempenho com a equipe, ele pode ser substituído, mas o resultado que a equipe deu e vinha dando, porque se a gente puxar uma competição anterior que foi a Paralimpíada, as meninas foram bem. Então, se na seletiva que foi lá na Guatemala, o Brasil foi campeão invicto e ganhou bem do México, acho que foram 12 pontos, 10 pontos, 12 pontos. Então, o trabalho em si estava dando resultado. Agora, talvez aí eu posso reconhecer que a gente não tem todas as informações para estar discutindo. Eu faço só uma avaliação de metodologia, mas tem que se entender que custo que se tinha esses resultados. Pode ser que o custo seja muito alto. Eu acho que, pelo que foi decidido, espero que tenha sido um custo muito alto, porque o resultado do país caiu muito. o resultado em quadra foi prejudicado. É o que eu falei agora há pouco, quando a gente comentou sobre os atletas almoçarem no lado da quadra, mas você está vendo que dentro da quadra o desempenho está acontecendo, os resultados estão acontecendo, acaba não ficando tão transparente essa situação de desorganização externa, porque os resultados estão acontecendo. Agora, quando você tem uma mudança de metodologia, não estou nem discutindo se o Thiago eu acho que ele deve ter chegado lá pelos méritos dele, como você falou, pegou uma bomba que eu diria assim, pegou um trabalho no momento que não tinha como ele reverter, ainda mais que você também foi muito feliz de ver que cada um tem o direito individual de decidir o boicote que as meninas fizeram. Eu digo, no primeiro momento, de não terem ido. E no segundo momento, algumas que foram não renderam por algum motivo ou outro. Isso pode acontecer também. Nós já conversamos isso nesse programa, que você tem que avaliar muitas vezes o desempenho que o atleta tem numa seleção, a questão da maturidade, uma série de outras coisas que também contam, né? Entrosamento, uma série de coisas. Mas a grande crítica que eu faço é em relação à interrupção de um ciclo, num momento que não era normal de se interromper. Mas como não há transparência na confederação, a gente acaba não sabendo o que rola de uma forma geral, nós não temos todas as informações, eu faço a minha avaliação nesse sentido. Eu acho que teria que se ter tentado negociar, conversar, só se fosse um problema irremediável, mas teria que se manter o trabalho até o Mundial. Depois do Mundial, era um trabalho que se começaria a trabalhar para a Olimpíada, porque na verdade esse ciclo que eu estou estendendo até o Mundial, a gente teria que trabalhar um ciclo maior, porque a Paralimpíada vai ser aqui no Brasil, já tem só daqui no próximo ano, né? E eu acho que era um trabalho que teria que ser feito já pensando até mesmo nessa Paralimpíada. Mas infelizmente a Confederação não teve a condição de manter, nós não sabemos o motivo porque não foi mantida a comissão técnica, e eu sei que isso prejudicou o resultado, porque se começou um trabalho de novo, né? Essa situação já havia acontecido anteriormente. O Caju saiu e entrou a Aninha de Santa Catarina. Isso. E aconteceu a mesma coisa. Boicote das meninas, das principais jogadoras. O Brasil foi com um time quase que C para uma competição do Mundial. Não foi bem. E não indo bem nessa competição. E entre outras coisas, o pescoço da Aninha foi para a faca. O Caju voltou. Eu acredito que elas imaginaram que fazendo boicote eles fariam dessa forma de novo. Mas essa é uma atitude que eu acho bacana da confederação em segurar o Thiago lá, independente do que elas estiverem fazendo, porque eu acredito que quem escolhe o técnico, a comissão técnica, é uma pessoa um pouquinho mais inteligente do que um atleta. Não estou dizendo que atletas são burros. Na minha opinião, a média dos atletas de basquete cadeira de rodas é muito baixa. Nós temos um nível cultural tanto quanto baixo, nós falamos errado, a maioria dos atletas não tem nem o segundo grau completo, e inclusive essas meninas, não estou dizendo que elas são burras, mas elas não são as pessoas mais qualificadas para escolher quem é o técnico ou quem deve conduzir o projeto. Elas têm que, como brasileiras, jogar o melhor possível com a liderança que tiver lá. E eu acho que essa atitude reincidente de boicote, ela foi imatura, prejudicou o basquete brasileiro, e eu acredito que tenha prejudicado inclusive a carreira delas, porque tem Paralimpíada daqui a pouco. E mesmo que volte a comissão técnica que elas querem, não vai dar tempo para fazer um trabalho aceitável para ter um resultado à altura que elas esperam. Mas, Diego, não sei se você concorda comigo, mas se você pegar a seleção feminina hoje, o Thiago jogar com a equipe do All Star, o resultado vai ser muito bom pro All Star. A do All Star vai dar um pau nelas, é. Eu tenho um entendimento comigo, o seguinte, eu não vou citar nenhum nome, mas eu tenho um atleta aqui no DF, foi destaque até aqui no DF, em Brasília, né? Eu tenho o hábito de falar DF, porque Brasília é uma área só daqui do Distrito Federal, mas eu tenho um atleta que começou comigo com 16 anos, chegou à seleção brasileira, foi ao Mundial. Ele não treina mais basquete hoje, mas se tiver um campeonato semana que vem e chamar ele para jogar, ele vai estar acima da média. Claro que ele não vai jogar porque ele está parado, tem um tempo, né? Participa de outra modalidade hoje, mas é um cara que está acima da média. O que eu estou querendo dizer com isso é que a diferença, por mais competente que seja e que mais empenho que as meninas que estão vindo para renovar a seleção tenham garra, sejam dedicadas e tudo, até porque é reflexo daquilo que a gente conversou agora há pouco. A gente não tem 20 equipes femininas, a gente não tem tem campo competição. As meninas não estão jogando mais nem os regionais, elas não jogam muitas vezes os campeonatos estaduais. O último distrital que eu fiz aqui, eu coloquei as meninas para jogar entre elas, né? Você tem uma ideia, a equipe do Fênix e a equipe da Comissão Jovem, o primeiro eu fiz playoffs com elas, enquanto os meninos jogavam entre eles lá, que também não são muitas equipes, eram três equipes só, mas dava um triangular, elas jogavam entre elas, porque não quis colocar as meninas para jogar junto com os meninos, porque não ia para 130-2, 110-6, isso não acrescenta nem para quem ganha, nem para quem perde. Não dá para avaliar, não tem condição de você avaliar um jogo, porque perder um jogo, você pode perder de 10 pontos, você tem como tirar 50, 40, 70, 60, você tem como avaliar onde você não foi bem no ataque, onde você não foi bem na defesa. Agora, um jogo de 130-2, não teve nem jogo, né? Porque o outro time não fez nada. Então, eu colocava as meninas para jogar. O primeiro jogo do último playoff que elas participaram, seria o melhor de 3, acabou a comissão ganhando 2, mas o primeiro jogo, as meninas da comissão ganharam foi acho que 46-4, alguma coisa assim, porque o Fênix estava começando. Já o segundo jogo, as meninas já começaram a pegar ritmo, né, e perderam, mas perderam assim, caiu de 46-4 para 32-12, 32-14, mas aí você assistindo o jogo, como eu acompanhei, você viu que as meninas pelo menos começaram a jogar, avançar. Sim. Agora, eu falei, nós não temos as informações todas para saber o que aconteceu. Exatamente. O que tá se pagando para ter essa queda de resultado é um preço muito alto, porque a diferença é muito grande. Se a gente não tiver, tipo assim, você tivesse uma seleção B razoável, que perdesse, mas não. Mas é um começo de trabalho novo. Não estou questionando o mérito do Thiago, certamente ele tem a sua qualidade para estar onde está na seleção brasileira. Agora, eu acho que o basquete feminino está pagando um custo muito alto por alguma coisa que a gente não está sabendo que está acontecendo, de ter se feito uma quebra de um meio do ciclo de resultados, de treinamento, de trabalho, que tenderia-se pelo menos até o Mundial, cessaria-se o Mundial. Terminou o Mundial, o Brasil, como é que foi? Ficou em sexto? Opa, melhorou. Não, ficou em 11º. Então vamos fazer um trabalho novo. Porque a solução, quando eu falei do feminino, lembra que eu falei? Nós temos que botar as meninas para jogar na escola, para que elas percam medo de jogar ou comecem a conhecer o basquete feminino na escola e a gente tenha mais atletas femininas. Beleza. Isso é uma situação. Nós também já falamos agora nesse programa de hoje que nós temos que pensar no. Acho que nós nem chegamos a comentar, a gente conversou em off aqui sobre as seleções sub-19, entendeu? Que isso é um trabalho que começa agora para ser resultado lá na frente. Você ter. Como você vê hoje, por exemplo, outra situação que nós citamos do vôlei, né? Com relação à perda de patrocínio, mas o vôlei andante, torcendo o vôlei andante, você vê o Brasil aí ganhando feminino, ganhando no masculino, mas se você olhar as seleções de base, sub-15, sub-17, eu não sei quais são as categorias que tem, mas maioria dessas categorias, elas estão lá nas pontas no mundiais, vice-campeão. Isso significa o quê? Que daqui a 3, 4 anos, quando essas meninas chegarem a uma idade de adulto, você tem uma renovação automática. Isso a gente não tem. Isso a gente não tem hoje nem no masculino, porque o masculino a gente nem, você vê, nem aparece aqui no balanço da nossa retrospectiva de 2014, porque pelo menos 3 competições importantes, que são os mundiais e olimpíadas, o Brasil já nem está nem indo mais. O último mundial, a Confederação Brasileira, a IWBF, que é a Federação Internacional, fez um movimento contrário ao que a Confederação está fazendo aqui. Ela aumentou o número de times no Mundial para 16, para se ter mais jogos, e nem assim mesmo o Brasil conseguiu classificar para o Mundial masculino. Ficou de fora, não se classificou mesmo com o aumento do número de equipes. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa quebra de ciclo do feminino interrompeu um trabalho que vinha sendo feito, que pode ter uma reversão ou não, mas que ainda, se você for analisar tecnicamente, estou analisando porque eu não sou o presidente da Confederação, é a responsabilidade da presidente atual, da diretoria atual, da direção atual da Confederação, é fazer todas as avaliações, mas tecnicamente, não tenha dúvida que uma seleção hoje, com o Caju na comissão técnica e ele convocando as atletas que ele acha mais importante, que tem o melhor desempenho, o resultado vai ser melhor, tecnicamente. Eu não estou avaliando os outros conceitos, as outras situações que também são importantes. Isso é uma coisa que eu não consigo entender e que eu não concordo. Para ter as principais jogadoras na seleção, para ter as melhores, precisa do Caju, tem uma coisa errada nessa conta aí. Porque é uma puta de uma sacanagem com qualquer outro técnico. Foi uma sacanagem com a Aninha, tá sendo uma sacanagem com o Thiago. Elas vão jogar, aí é aquilo que eu falei, elas só conseguem jogar bem com o Caju, tem alguma coisa errada com elas. Segundo, elas não conseguem jogar com outro técnico, também tem uma coisa errada com elas. Um outro técnico com uma outra filosofia, com as mesmas jogadoras, ou com a base daquela seleção, com outras melhores ou com outras mais novas, aí buscando uma renovação, não seria a melhor escolha? Talvez é isso que a confederação ela imaginou que fosse acontecer e não aconteceu por causa do boicote. São outro... Na verdade, o destino está na mão da confederação, né? Sim. Eles é que tem que resolver isso. A gente está, por enquanto, do lado de cá, cobrando resultados. Resultado. A gente, como amante do basquete, eu não me fixo somente no masculino. Eu acho que o feminino a gente tem uma grande oportunidade, um gap muito maior para estar claro, né? Pelos resultados, quantidade de equipe, tudo que a gente tem que melhorar muito. Mas a confederação teria que dar. O problema é que a gente muitas vezes vê as coisas não acontecendo no próprio basquete masculino e você não vê uma mudança de... É pegar o mesmo endereço, a mesma receita e querer que o bolo saia, chegue em lugar diferente, que o bolo saia com outro sabor. E você vai vendo o bolo cada vez ficando... Porque a curva do masculino, da seleção masculina, que eu também fiz uma avaliação dos resultados da seleção masculina nos últimos anos, a gente veio do Mundial no Japão, em 2002, e nós ficamos lá no Japão em décimo lugar, e depois melhoramos um pouquinho uma colocação, depois quando houve a mudança, a saída da a entrada da Anaís, a seleção começou a regredir e nem participar das competições. Claro que você pode ter uma série de contextos que tem que ser avaliados, né? Até mesmo o desenvolvimento das outras seleções pode ser mais, porque talvez as outras equipes tenham melhorado mais do que a nossa, né? As outras seleções, né? Colômbia, própria Argentina, mas não se tem o resultado e não se vê esse investimento, principalmente nas categorias. Nós tivemos um exemplo que nós conversamos em off. Nós tivemos a seleção sub-23 na França, que ficou em sétimo lugar. Cadê aqueles atletas que estavam naquela seleção que ficou em sétimo lugar? Qual foi o investimento que foi feito de manutenção daqueles atletas para que eles estivessem? Não deve ter sido feito algum, porque você sabe se algum desses atletas que estão hoje na seleção, eles são oriundos daquela seleção sub-23 que foram para a França e ficaram em sétimo lugar? Não, quase ninguém tem. Eu conheço dois jogadores que estavam nessa seleção da França, o Mike, que jogou comigo, o Mike e o Guilherme, que jogaram comigo no Magic Wheels, mas o Mike, acredito que parou de jogar, virou pai, foi trabalhar e só tá batendo bola de brincadeira. O Guilherme até jogou o Campeonato Paulista da segunda divisão por São Bernardo, mas ele oscila entre um ano que ele faz muito bem e um ano que ele não faz, não joga tão bem, talvez por... Não houve acompanhamento dessas atletas. Né? Não houve. E são os dois que eu consigo lembrar. Ah, não, tem um que está muito bem, que é o Leandro, que nós falamos dele do Campeonato Brasileiro de 2013, que ele foi o cestinha, tendo jogado duas vezes a menos. Mas são esses que eu conheço, os outros eu não tenho muito conhecimento. Mas o Leandro, ele está na seleção? Não está na seleção e acredito que nem vai ser convocado tão cedo, porque... Se você analisar que esse Mundial, acho que foi em 2007, né? Uhum. 2009, acho que foi o Mundial da Sub-23 na França, nós estamos em 2014, quer dizer, já são 5 anos. E era um atleta que deveria estar sendo acompanhado para que a gente tenha exatamente o que a gente vinha conversando anteriormente sobre essa questão da categoria de base. Você imaginar que parte desse grupo que estaria no Sub-23, que no ano passado nós nem fomos, né? Que a seleção não classificou, na verdade, no ano anterior não foi para a Turquia, para o Mundial Sub-23, que o Brasil não classificou, não se classificou, eles poderiam estar sendo trabalhados para uma seleção para 2020. Isso é que tem que ter um planejamento de médio e longo prazo, para que você não algo que você também já falou aqui no nosso programa hoje, que saber se o resultado da seleção que aconteceu em 2001 lá em Blumenau, de vice-campeões mundiais Sub-23, foi o acaso, foi um trabalho planejado e porque uma coisa importante se entender de qualquer ambiente, que seja numa federação, uma confederação ou um clube, é que você tem que ter um planejamento. Se você chegar lá daqui, você falar assim, vamos fazer um planejamento agora, vamos investir em categoria de base, trabalhar o feminino nas escolas e tal, você desenha um projeto. Lá na frente você vai ter um resultado. Mas aí você tem um resultado e você tem um projeto para falar. Ó, aqui aconteceu por isso, por isso, por isso. Está escrito aqui. Não foi algo que aconteceu ao acaso. Porque aí você precisa recuperar, né? Conseguir ajustar e fazer acontecer de novo e fazer os ajustes que precisam para melhorar. Mas é um trabalho que tem que ser... Sempre está sendo debatido para a gente poder avançar. Música. perspectiva para o Pan-Americano de Toronto, das duas seleções, eu acredito que as duas seleções estão classificadas, não é das melhores. As equipes do Canadá fizeram renovações nas últimas competições e vão vir muito fortes. A equipe dos Estados Unidos nem se fala. As equipes da América do Sul, da Argentina, da Colômbia e eu acredito que até a do México estão na nossa frente, tanto a masculina quanto a feminina em vários pontos. Se o Brasil for bem, eu acredito que vai ser sorte. Vai ser porque os principais jogadores vão ter que carregar pelo menos 3 pianos cada um. E eu não acredito que eles tenham estrutura para isso, pelo menos não agora. Eu acredito que poderiam usar essa competição de Toronto para já promover 3 ou 4 jogadores mais novos, visando a Paralimpíada do Rio, para que a nossa competição em casa a gente vá um pouquinho melhor do que fomos no Parapan-Americano de 2007 e nas competições anteriores. É isso. O que eu entendo é que não se tem que pensar que os resultados do Parapan lá em Toronto vão ser... que há uma reta de chegada, a linha de chegada do trabalho. É um momento que eu acho que é interessante que você colocou, de que se utilize para dar bagagem para alguns atletas, para que a gente possa, quando chegar na Paralimpíada no Rio de Janeiro, a gente tenha, que já está classificado, né? O grande mérito aí, a vantagem é essa, né? Tira um peso das costas, porque se a gente tivesse que classificar também para a Paralimpíada do Rio, a gente tinha um risco grande, né, de não estar participando, como é a equipe da casa vai estar participando, já está classificada. Mas eu acho que a gente não pode deixar de utilizar esse Pan-Americano e com um trabalho sério e pensando na Paralimpíada do Rio de Janeiro. E pensando nas competições que vão vir depois, porque o fato da Paralimpíada ser no Brasil não é, como você disse, não é uma linha de chegada. Pode ser considerado, inclusive, o começo de um trabalho. Não ir bem ou não ir tão bem em Toronto não seria um fim do mundo agora, nesse momento que a gente está. Mas ir razoavelmente bem na Paralimpíada, aí eu não estou falando nem medalha, mas ali classificar para uma semifinal ou fazer bons jogos contra as equipes maiores, pode credenciar a gente para uma medalha na próxima Paralimpíada. A gente não pode ter um pensamento tão imediatista pelo fato da competição ser no Brasil e queimar um trabalho que pode vir a ser ótimo para os atletas e para a equipe do Brasil. Verdade. Mas é isso aí, é um planejamento que a gente imaginar que espera, imagina, eu não vejo o que está acontecendo, mas é o que eu te falei agora há pouco, a gente tem que ter um planejamento escrito, tem que ter uma coisa para lá na frente dizer, não deu certo por isso e deu certo por aquilo, e deu certo por causa disso e não deu certo por isso. Porque a atual direção da confederação já está aí desde 2009, quer dizer, ela não está começando, a direção não está começando um trabalho hoje, ela já deveria estar vindo fazendo esse trabalho há muito tempo. Por isso, quando eu citei a mudança do trabalho, da filosofia de trabalho no meio do ciclo, como foi a alteração depois da classificação do Brasil para o Mundial Feminino, é exatamente nesse sentido. Pensar que o Canadá, o Mundial no Canadá, não era nenhuma linha de chegada, era mais uma etapa de crescimento para se chegar em Toronto, no Parapan e depois na Paralimpíada do Rio, com uma condição melhor de resultado. A gente já viu que já houve uma quebra nesse caminho, né? Então o trabalho se foi planejado, da forma como foi planejado, vamos dizer assim, ele não... Por algum motivo, houve alguma dificuldade que se perdeu. Que da mesma forma que a gente não tomar cuidado, é ruim. Eu não sei se você sabe, o governo federal trabalha com o plano Brasil Medalhas e eles classificaram para uma série de resultados, fizeram uma análise de cada modalidade junto com o Comitê Paralímpico e classificaram as equipes, as modalidades, tanto no Olímpico como no Paralímpico. No Olímpico eu não sei porque eu não entrei em detalhes, mas no Paralímpico eu vi, eles classificaram as modalidades em dois grupos. Um grupo que tem chance de medalhas no Rio de Janeiro e outro grupo que não tem chance, um grupo B. Esse grupo B está recebendo apoio financeiro, tanto que a confederação está recebendo apoio para treinamento das seleções, tem um valor, recursos até bons, em torno de 800 a 1 milhão de reais, que está disponível lá no site do CPB, mas que não é o mesmo investimento que está sendo feito em outras modalidades que tem chances reais de ganhar medalha na Paralimpíada, no Rio de Janeiro. Não. Porque por mais que você fale que não pode se sacrificar, eu concordo com você, mas se a gente tivesse um trabalho sendo bem feito para ter um resultado bacana no Rio de Janeiro, não digo ser medalhista, favorita no basquete, mas conseguir aí um quarto, quinto lugar, sexto lugar, algo que mostrasse uma evolução, a gente poderia já sair dessa categoria de que não tem chance de medalha, que a medalha é pouco provável, para que se tenha um trabalho desse para Tóquio em 2020, a gente já entre para aquelas modalidades que tem chance de medalha numa Olimpíada, porque vem numa crescente de resultados. Isso se reflete muito numa dificuldade que eu acho que é uma grande perda que nós tivemos em relação, que reflete isso aí. Hoje você tem o rugby tendo um patrocínio da Caixa Econômica, porque o rugby tem melhorado em resultados, e outras modalidades também têm patrocínio da Caixa Econômica, e o basquete não tem o patrocínio da Caixa Econômica. Muito provavelmente por causa dessa classificação que a gente entrou num grupo de que tem poucas chances de medalha. Esse tipo de avaliação são coisas que são situações que são colocadas no ano de 2015, e se não houver um planejamento e uma reversão, a gente acaba entrando numa ladeira, né, de descendo, não subindo. Tudo tem que ser discutido e tem que ser responsabilizado a quem é responsável para tocar esse processo. Como você falou, né, são as pessoas que são votadas e eleitas para dar esse tipo de encaminhamento que resultem na melhoria das nossas modalidades, que a gente não está vendo, infelizmente. A gente até via o basquete feminino acontecendo, independente de se é do Caju, se só com o Caju ou com outra pessoa que aconteça, mas o basquete feminino vinha num melhor resultado a cada competição internacional. Vinha participando das competições internacionais, já era um grande mérito. O masculino nem está participando, então isso me preocupa, mas vamos ver que os responsáveis conseguem desenvolver e abrir mais uma perspectiva para nós de um trabalho, um resultado melhor para a Olimpíada do Rio, ou mesmo até nesse Pan-Americano, né? Surpreendendo a gente com resultados melhores, de repente. Tomara, estamos torcendo que as duas equipes façam bons papéis lá em Toronto e que a perspectiva para a Paralimpíada do Rio seja um pouco melhor. Bom, até o próximo episódio. Eu me diverti bastante hoje. Desculpa o Lincoln, que nós combinamos e descombinamos várias vezes essa semana. Realmente foi uma semana bem difícil para mim. A próxima vai ser um pouquinho mais difícil, mas entre a próxima semana e a outra, nós vamos conseguir gravar com o pessoal que teve no Mundial. É uma coisa que eu tô muito ansioso para conversar com eles. E até a próxima. Obrigado por ouvir. Agradecer aos amigos que estão acompanhando, né, esse nosso bate-papo aqui, nosso programa, e agradecer a você a oportunidade mais uma vez, e vamos estar juntos aí sempre fazendo essa discussão. Beleza. expressobsr.com.br, expressobsr@gmail.com, ou a área de comentário, caso queira mandar uma mensagem pra gente. Eu já recebi e-mails sobre feedbacks, eu vou compartilhar com os outros editores do portal e vamos responder eles no próximo episódio, certo? Obrigado, tchau, tchau.